faccia brilla, un filmo più maestà, uma lua e um sol, sua vida portas abertas. Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem comigo, pra quem tem fé, a vida.